prossiga no perfil da saída Coral e chama o controle no 208. Ou 208, pelo Romeo. Pelo modo, copiou o perfil de saída Coral. Rúlio 18, decimal 95, bom voo. 6317, autorizado o táxi de seguir na frente, a 2895, bom voo, 8, bem fora. Romeo, contato Romeo, Romeo, colégio, submoção 060, saída Coral. Autorizo 065, senhor, na tela da presente, processo direto. Ela não modifica a partir de agora, ao 0524, subiu o 065, relevei o visual de forma atingindo pela ambulância. Pelo Romeo Oscar. Na curta. Chama a presença de boa tarde, mantém com o serviço zero. Vai manter. Azul 2742, ajuste o 017, continue a aproximação, avalie isso ali. Agora 2742. Azul 4485, aciona identificação, depois eu vou chegar na área e chama no ponto do aeroporto. Está no ponto de alto, hein? 14485, desse mantém o 050. Porta 050, 4485. Com Hotel Juliette, remonta 14. Juliette, Juan 4736. Alfa Juliette, Juan 4. Alfa Juliette, Juan 05. Alfa Juliette, Juan 05. Pode chamar a sorte, eu tava em jogo comprando aqui a posição de 2h30 para 3 horas. Sim, Matheus, para ver o circuito de tráfego de 13 de Juliette, chamado por Salvador agora é 118, decimal 95. 295, graças, até no centro. Redução Salvador, para aquele espaço de Albatar, eu vi para mim de Júlio. Avisou com o tráfego na finalzinha da Alma Zero. Gente, o Batango Vitor em dia Juliette, que nós confirmando na final do 17, eu estou autorizado. Final, reporta na final baixada e travada. O ajuste de Altino, 3-0-9-7. Ok, Matheus, estou seguindo para 1-9-7. Vitor em dia Juliette, apenas confirmando. Parte 5, é o que se destina? Atravei. Gente, adei, gente. Sonder 5574, gol 2067. Gol 2067, que eu estou correto, reposto produtora para o estacionamento. Chamaremos pronto, obrigado. Rio 4485, subduração para o sequenciamento de tráfego, curva agora à esquerda para o 050, limite será o localizador. 050, limitado pelo localizador, o nosso número de apoio, se puder continuar. Será o número 2 na aproximação. Número 2, qual será o número 1, senhor? 742, solou aos 28, linha direita, chama-se aluno, 21, decima 1, deu. 21, na boa. gente, mas a posição, tá 3895. Baixada tá lá de fábrica, Índia Juliette. Baixada tá Victor, Índia Juliette, habitável, autorizado, pouso, pistão no 7, vento, 120 graus, 15 nós. Livre na 7, Julie. Grato. De cada 4, Romeu. Alfa, estilo 43, Papo Romeu, grato. Autorizado alinhar e decolar. Sistema 0, vento 120 graus, 15 graus. Alinha e decola, 62. Autorizado alinhar e manter a capitana na zero. Victor, Índia, Juliette, Solo 31, autorizado, backtrack, taxi via pista, até taxi, até a taxi Iosca, onde liga no pátio 4, nada aí. Puxa, né, 62, 13, decolador 31, chama controle, 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. 80. Salvador, boa tarde, Xanéia 2, 1, 3. Xanéia 2, 1, 3. Eu estou atendendo a decolagem. Vou manter o nível 3, 1, 0. Prossigo conforme autorizado. Após 2 mil pés, vou ler. Gente, após 2 mil, vou ler no Xanéia 62, 1, 3. Vamos para TAC 93 a bordo, 0430 de autonomia, alterna em verão. 2501, táxi autorizado via pátio Índia, com tudo espera sui 118.95, ajustando a 097, mongol. Ajuste 0215, autorizado via pátio Índia, torre 118.95, ajuste no 07, muito obrigada, bom trabalho. Pronto, mas já está o seguinte, aguarde novos vetores para o departamento. Salvador é o gol 2067, estamos para pushback acionamento, estamos no ambiente 1-1. Gol 2067, autorizado no início do pushback, sim, tanto para o táxi, estação 1-1. É autorizado, chamada para o táxi, gol 2067. Correção, autorizado alinhar e manter a cabeceira no 0. Gente, ele manter no 0, com 98, menos 4. Sexta para 2 mil pés, última trans Salvador 1017, liga o SFC para 1-0, informe estabilizado no curso do localizador. 7-1-0-4-5, chame no ponto da descida pelo Romeu Oscar. Salvador, boa tarde, tá 3895, mas você escuta. 3895. contato com radar na decolagem, tudo mantendo nível de voo 340 no perfil da... 340 no perfil da EL, 3895. Avio 445, curva direita pro 070. O limite será a magnética 120 de Simbra. Acesso 70, limitado por 120 de Simbra, o 445. Nós estamos indo daqui para 790 mais. Acho, isso é 3.2, 4.4.8. O último transformador é 1.0.7. 1.7.4.4.5. Confirme a hora da notificação. Gente, eu vou deixar no sistema, vou acabar por gentileza. Confirmando no 5, 1 no 5. 5, resta na direção, vou na pro de Duna, chama estabilizado. Direto Duna, 445. Tá alternando o Gavião. 067, Pátio Índia, ponto de espera torre 1 no 8, decimal 95. Ajuste no 0 no 7, meu voo. Eco 1017, autorizado via Pátio Índia. E no ponto de espera 10895 a torre, obrigado e boa tarde. 4, decolado aos 36, controle Salvador número 0 do cima 8. 208, vou atinar 4. Sobre direita, corredora CR, estrito 1.100. Transponder 0117, controle 120, decimal 80. 21 pronto no ponto de espera da 1.0. 5021 autorizado, alinhar e decolar. Estrito 1.0, vento 1.20 graus, 1.629. 2-1-3, chama o centro Recife, frequência 251, lanterna 33, decimal 95. 125, 13395, Xander 6213, boa. Solo Salvador, do 4167, Chico, informação Lima, solicita número 3-0 Campinas. Azul 4167, boa tarde, autorizado, Campinas, nível 360. Decola da 10, curva direita, subida da EL, linha da Mótica, via Evergulo 10, subase Evergulo 16, ataque conforme a rota do plano. Transponder 5002, controle 110, decimal 80. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 410 na saída da Aula da Morte, o 5702 em Transponder e controle 120 decimal 8, eu sou 4167. Azul 4167, cruzamento correto, reporte para o professor Bushback, acionamento. Reportaremos, obrigado. Curso localizador, tá por ali, Azul 445. 7, agora é outra frente das comunicações, Azul 445. Pode prosseguir, eu tenho 3310 aí. Último 067, mantém o ponto de espera. Será o ponto de espera, 2067. Eu já tô 2 no 3, 4, 5, altimetro permanece no 0, no 7, agora transferência das comunicações. 2000, 4, 4, 5. Aeroporto estabilizado? Estabilizado, 3804. 7 aproximação LF, estima 2, Salvador, é 118, decimal 95. 3895, 3804. Controle, bom dia, Azul 5021, passa 1500 pés. Você cruzar 2-1, contato radar na decolagem, submontanha de voo 360, posso cruzar 2000 pés, voo Leda. 2000 direto para Leda, 5021 da Azul. 3804, continua a aproximação, reporta baixado e travado, ajuste de altímetro no 0 no 7. Baixado e travado, 03804, vai passar o zero. Chama o centro Recife, as frequências 251, alterna 33, decimal 95. 251, 3395, Recife, 3295. Virulete. Tráfego alistado, autorizado pouso, pista 10, vento 1110 graus, 159. Livre pouso 10, 3204. Azul 4-4-5, complete aproximação, LF, chama a torre Salvador em 1-8, decimal 95. Completar, chama a torre, ultra 5-4-4-5. Então, 3804, vento para cheque, 1-1-0 graus, 1-6-12 de nós. Gente, graças, livre pausão. Salvador, boa tarde, Azul 4485, 4 milhas de Simbra. Azul 4485, número 2, para suspensão no 0, reporta baixado travado no externo, ajuste o altímetro no 0, no 7. Vai reportar, 4485. Correio Gol 2067. 067, mas é o ponto certo. Mais uma questão, você está informando que tem condições de decolagem imediata, ok? Sim, Gol 2067, temos um tráfego já uma milha do externo. Ok, senhor, eu decolo em 30 segundos. Sim, mas é o ponto certo. 2685, Gol no 8, né, 4, obrigado. Solo aos 4-3, livra à direita e chama solo, no 2-1, decimal 1. 2-1, grato, 3-2, 4-3. Passando externo, baixo travado, azul 4-4-5. 3, azul 4-4-5, agora somente pista livre. Boa noite, na 4, volta. Pode copiar a frequência errada, poderia repetir, por favor? 1-2-6-8-5, alterna 2-5, decimal 4-5. Ok, 1-2-6-8-5, 2-5-4-5, obrigado. É 3804, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, 251, lanterna 33, decimal 95. 251, 3395, azul 502. Kilo Romeo Oscar, chame no ponto do L e descida. Após o tráfego da TR-72 da Companhia Azul, curta final, autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. Alinha e manter no zero. Azul 73, isso para 2.000 pés, eu tinha transformador no zero no 7, e o LS acertou no zero, informe estabilizado no curso do localizador. 2.0907, autorizado o procedimento, repasse estabilizado no X-Ray, azul 2773. Solos 46, livra a pista direita, solo no 21, decimal 1. Livra direita, 21, bom dia, 4485. Solo Salvador, boa, azul 4485, tudo grande. Azul 4455, boa tarde, Alfa Kilo 73, posição indicada a 3 Lima. Salvador, boa tarde, boa noite, 67, quente da Lima no 7 para autorização Brasília 380. No 2067, utilizado de decolagem no 0, vento no 20 graus e no 39. Ok. Aprovou no 7, está o destino. Transponder 5012, controle 120, decimal 8. 360 autorizado, 10 curva direita, abra, leva 4017, 5012, transponder 12080, gol no 867. Boa noite, está de correto, sempre eu quero postar o estacionamento. Maravilha. Cruzando 25006. A posição 4485. 4485, eu tenho indicado a 5 Lima. 5 Lima. Graças a 485. controle, Salvador, Gol 2067, decolou, Nazael Oledo. 2067, completo o retorno da colagem, submontâneo de voo, 360, posto 2.0, Oledo. Posto 2.000, voo Oledo, Gol 2067, é só 3.0, 2.0. Quando possível, solicita 380, ok? 7. 167 a bordo, 2.33, o Fernando Campinas. Uno 454, taxa autorizada à direita via Índia, ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste na 017, bom voo. No 017 agora, está autorizado o taxa via Índia, ponto de espera 1895, obrigado, uma boa tarde, 1454. Receptando a pessoa do localizador, azul 2773. Azul 2773, compra de aproximação, ele vai fechando a torre Salvador em 198, decimal 95. Jeff? Tá mais um minutinho, um bom 44. Deixa eu manter a ponte, espera. Até. Salvador, 3, estabilizado o localizador. Slide da WebWestray. Região azul 2773, reporta baixada travada no externo, que é legal 10017. Seja, reporta baixada travada no externo 0017. 0, controle 120, decimal 80. Subida Arbor, Elefa. O Sierra Azul é confirmando a notificação, agora para 15h45. Ideal de saída. Mais um minuto, cópia. Tele Salvador, azul 2773 na final do X-Ray, baixado para lá. Azul 2773, tráfego avistado, autorizado todo, pistão 0, vento 130 graus, 149. Meu repouso 10 2763. Sete, chama o centro Recife, estrela 3251, alterna 33, decimal 95. Sou 2067. Mais por... Chama o centro Recife, 251, alterna 33, decimal 95. 1251, 13395, gol 2067, obrigado, boa tarde. Imar, grupo de Zulu, decolagem na Imar, coordenado com a torre rumo norte, 1000 pés para Baranaba Jeep. Transfundo 0121, controle 120, decima 80. É o Zulu, cotejamento correto para CPV? Táxi do colagem, torre 118, decima 95, ajustando 097. Vitor de Gilete, você vê? Papa Romeu, Sierra Zulu Eco, na RMA fracionamento, já está autorizado, chamando o decolagem. Foram 454, já para o Natal, próximo. 1454, após a TR-72 da companhia Azul, conta final, autorizado alinhar e manter, cabeceira no zero. Ali uma terminal no zero, após o tráfego, ou no 454. Solo 56, livra pista, chama solo, 21 décima 1. 211 azul, 2773. Cuidado, chama táxi. Solo azul, 2773, livrando na Delta. 1454, pelo zero decolagem, pista no zero. Vento 120 graus, 149. Livre decolagem, zona zero, 1454. Boa tarde, autorizando Fortaleza, nível 370, decola da 1-0, curva esquerda, subida Momo, Cogibus, Preti, Viaber, Lulu 19, Rosa dos Planos de Voo. Transponder 5013, controle 120, decimal 80. Pro 454, contato radar, decolagem, subida via, vou para o 360. Vindo via para o 360, 1454. Vento 1, 20 graus, 139. 3 e o controle no 208. Tanker 3, após novo voa Cogibo. Cogibo, ah, quente, obrigado. Seja mais correto, a reporte professora para chegar em estacionamento. Reportamento, é 3, 2, 1, 1. Salvador, isso é 2262, é passarelo, 5 da linha, tá aqui, boa. 2226, boa tarde. Autorizado Espera da Conquista, nível 180. Decola da 10, curva direita, subida Arda, Elefa. Após Elefa, voa Pro, após direto Espera da Conquista. Transponder 5021, controle 120, decimal 80. Copiou, nível 180 para a Conquista, decolando da fila 70, 10, curva direita, subida Arda, Abatão Victor e Juliette, decolada 1600, chama controle, 120, decimal 8. 20.8, gratidão. Romeu Serra Zulu Eco, transmissão entendida para ser entendido que está pronto para decolagem, não é? Pronto para decolagem, né? Sentiu a decolagem na Irmã, conta de risco, o vento no 20 graus 159 no aeródromo, reporta fora do solo. Papa Romeu Serra Zulu Eco. Zulu Eco, decolado na RMA ao 01. Você segue para o Lanorte, agora somente transferência de comunicações. Até o Lanorte, o Zulu Eco pronto, Paripa, autorizado a presente, está aguardando a transferência. Essa é a minha indicação de se manter o nível de voo 050 autorizado a chegar até a Mari. Correto, descida para o 050 na chegada da Mari, gol no 390. 050 pode voltar direto? Eu acho. Então, 121, certo, mano. Sai, que usou 4167. Autorizado por ser um site, que usou 4167. Confirma o seu AB e o equipamento? Posso. Equipamento é o número 44. Pede para o signo rendezvous visado ao número 3. Informe livrando a CPR de Salvador. Confirma o seu estimado de pouso? Estimado é o 16118. Informa a livrando a CPR. Serra do Banco. Pede. Autoriza 2500 por um dia 20? Autorizado. 0 2500 0 0 0 0 Vitor Andilheiro, altimetria Salvador, 1017. Muito grande, né? Voa direto Cairo, Vitor Andilheiro. Ah, sim, né? Pátio Índia, ponto de espera, torre 1185, ajuste na 017. Pátio Índia, ponto de espera, na noite, escola 1187, obrigado, bom trabalho, então. 1187, com a confirmação na próxima, e até agora, com a autorização de registro, com o chibete, com o controle do táxi. E após a passagem do azul, 1867, faz o push, eu chamo o táxi. Salvador, 32 no meio, para o táxi, a bordo 170, 1310, João Pessoa. Então, 32 no meio, dá passagem ao Embraer do Azul taxiando, a partir do mesmo até o posto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste na 017. 17, após o azul, segue o colega, 2895, ator, 32 no meio. Solo confirma para o gol 1867, autorizado? Após o azul, é retaguarda, gol 1867. Faz o azul autorizado. India Mike Kilo. Informando outra vez de Salvador, confirmando o local do pouso na plataforma próximo já na área de terminal Aracaju. Azul 2788, autorizado, Paulo Afonso, nível 1170. Decola da 10, curva esquerda, subida Momo, Cog Bus Proti, após Proti direto. Transpondo 5022, controle 120, decimal 80. Jogo 170, decola 10, curva esquerda, seja Momo, Proti e controle 208. Confirmando, transpondo. Transpondo 5022, após Momo, voa código Kill, Oscar, Wolf, Bravo, Uniforme, após código Froti. Momo, código Froti, azul 2782. 78, poder de transponder? 022. Posicionamento correto, é para transpor o pushback acionamento. Azul Eco, frequência livre. Não, posso esperar no zero, pronto. 2, 1 no meio, autorizado alinhar e manter cabeceiro na zero. Manter no zero, 32 no meio. 1867, parte autorizado via parte, índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste na 017. 1 67, decolada 10, controle 120 decimal 8, por favor. 120 decimal 8, o 4167, obrigado, tchau. Salvador, boa tarde, 127-90, informação ali. Alunos 790, boa tarde, autorizado a lançar em região 160. Decola da 10, curva esquerda, subida Momo, Batate, via rota do plano. Transponder 5030, controle 120 do sinal 80. 5060, decola da 10, curva esquerda, na abelha Momo, Batate, via rota do plano. 5030, transponder, controle 120, 8790. 5090, correta, repasse transfora para o chiveque acionamento. LS, última trem Salvador, 1017, informa estabilizado no localizador. 2107, informa estabilizado, localizador, 1396. Vitorino Juliette, frequência livre. Segundo 867, autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. Sim, manter no zero, mano, 7, 1867. Localizador. 396, compete a aproximação LS, chama a torre Salvador em 118, decimal 9. 2935, até a volta. 7, a bordo, 5 horas e 40, de altura meia, alterna Salvador. Passarelo 2262, taxa autorizada via parte Wind, consulta para a torre 118, decimal 95, registro no 097, bom voo. Quanto espera? 0, chama Tom, 18, 95, parte da zona da cidade. Bom trabalho, até. Sim, quem é essa pergunta? Uno 867, contato radar de decolagem, que tu mantenha 360 via Arbor. 360 via Arbor, alguma possibilidade de lua de Arbor é nessa paz 2000 pés? Aguarde. Obrigado. Identificação desse Matão 040, cruzou de chegar a 7. Azul 4967, toma. Chama 4 Recife em 251, alterna 33, decimal 95. Recife, chama 33, 95 para Azul 4967. Salvador, Buenas, região 2262, passareiro, próximo ponto de espera, ano 0, próximo João Contrato. Sim, passareiro 2262, da fase do tráfego, Boeing 737, da companhia Gol, autorizado a alinhar e manter a capiteira no 0. Fase 37, da Gol Lima, tem ano 0, 2262, passareiro. Do 2759. Aqui, camarada, 2759. Zero, cruzando espera perto, redução de velocidade para 2309. Aqui para 3-0, sem indicação desse motor Neurivoo 0-6-0, 3-0, chegada a Mare. 0-6-0, cruzado Mare, alguma possibilidade do Arbor escape? Aguarde. Fiz a flor de alerta, pro gol 1-8-6-7. Fiz a de alerta, gol 1-8-6-7. Obrigado. Gol 1-8-6-7, autorizado a alerta. Opa, obrigado, senhor. 1-8-6-7, vai alerta. 396, solo 19, livre direita, chama solo, 21, décima 1. Direito, 21, bom dia. Oi, bom dia, o ano 396, aqui, Bruno. O ano 396, bom dia, passo autorizado via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, pro 10, o ano 396. 22, 62, passarela. 3216, chama em Recife, 2085, alterna 25, decimal 45. 2055, 3216, chama em Recife, 260, alterna 288. Obrigado, 260, 2887. Direita via Índia, ponto espera 2195, ajoelho na 0 no 7, mongol. Direita Índia, ponto espera 2195, gratuito. Bom trabalho, até a próxima. 1275. 1 no contato radar, mantemos nível 90, 63 milhas sobre oeste de Salvador. Perce na via, chegada Mari para o nível de voo 050. Salvador, este é o 2262, passareta. Pelo 2262, sobe nível 180, via saída árvore, vigilância. Sobe via árvore, vigilância, 2262. Assim que possível, se puder coordenar o destino, te agradeço, amigo. Linha decola da 1-0, ventou no 2-0 graus, como 4 nós. A linha decola da 1-0, azul 2-7-9.